A ambição envenenou a alma dos homens. Ergueu um muro de ódio ao redor do mundo. Nos atirou dentro da miséria e também do ódio. Da torre, o torro, a brisa dos loucos. Ao perceber que nasci, vai enfrentar o que é difícil. Edifício que arrisco, arranha-céu, Babilão. Separou gerações, é, não fique surpreso. A cada fuga ileso, vem do céu, mesmo céu, vejo o céu. Não o negue, percebe que peça a mim, vai pra ti. Quero bem, trago bem, é uma balança. Puxa caçamba, ignorância, olhos ileso. Ventos a contramão, lição de vida da senhorinha. Parada ali, nem sabe que remédio. Cadê em peso, ganhou respeito, não põe a mão. Não tem visão que não irá cobrar. Devemos ser humilde. Olha a vitrine e atenção ao que interessa. Despreocupado, veja você quando vê periferia. Na rotativa o alvo, a mira, o saque. Sem boi pra correr, quando perceber porquê, peço que não seja tarde. Sem vaidade, à tona, aprova o caráter. O mundo se virou, se vira, virou. Cada moinho que soprou, final da vela apagou. Apagou, apagou. Sem vaidade, à tona, aprova o caráter. O mundo se virou, se vira, virou. Cada moinho que soprou, final da vela apagou. Apagou, apagou. É, aí deu um clique, lampada acesa. Com mais clareza, aqui se via a rebeldia. Adolescência, aprimorando, desafiando. O bicho pega, a lei da selva sobrevive. É claro que quero respeito, mas deve respeitar primeiro. É tipo troca de favores, na mente interessada. Pois quem faz com a alma, missão cumprida. Dor de barriga não dá só uma vez, veja só. É claro que remediou, não procura loucura. É loucura, arrisco nisso, rabisco o disco, mas não arranha. Se pula a faixa, come bronha. Na miguelagem, cê vai passar, mas não aprende. Se pular de fase, a puberdade, o pulo da tirolesa. Banho na cachoeira, agradeça. Só agradeça. Sem vaidade, à tona, aprova o caráter. O mundo se virou, se vira, virou. Cada moinho que soprou, final da vela apagou. Apagou, apagou. Sem vaidade, à tona, aprova o caráter. O mundo se virou, se vira, virou. Cada moinho que soprou, final da vela apagou. Apagou, apagou. Soldados, não se entreguem a esses brutos. Homens que desprezam vocês, escravizam vocês, governam suas vidas. Dizem o que devem fazer, o que pensar, o que sentir. Que conduzem vocês, ditam sua comida, tratam vocês como gado, como puxo de seus canhões. Não se dediquem a esses homens sobrenaturais. Homens, máquinas, com máquinas no cérebro e máquinas no coração. Vocês não são máquinas, vocês não são gado, vocês são homens. Tenham amor pela humanidade em seus corações. Não odeiem. Só quem não é amado tem a capacidade de poder odiar.